andrecerismoral.com.br. Gostoso, você ventilado na minha cama, deitando bota, pedindo só que eu botando tudo. E você gostosa, rebola e joga. Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota, pedindo só que eu botando tudo. E você gostosa, rebola e joga. Vai. Botando tudo, botando tudo, botando tudo, botando tudo. Gostoso. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Olha o solo, Mr. M. André Cedrinho, o mural de Ibicoara. Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota, pedindo só que eu botando tudo. E você gostosa, rebola e joga. Gostoso é você de lado na minha cama, gritando bota e pedindo só que eu botando tudo. E você gostosa, rebola e joga. Vai. Botando tudo, botando tudo. E assim, ó. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar. Vou botar, vou botar, olha o solo, vai. Estourandinho, um paredão, repertório atualizado. É pra bater nos paredões.